continua que essa vida tá maluca na loucura. Num rol, brisa forte. Tô querendo uma chance pra feitar bonde de tempo e o dia de sorte. Ela me chama de noite, de dia, não tem tempo a e ela. Nunca tem ritmo de festinha de barulho, elas gostam a ver. Chama a loura, chama a curva e a morena. Então chama todas elas. Pra minha casa tem problema na minha cama. Que ela que quer que se entrega. Desencana os vizinhos, não reclama. Hoje é a nossa festa. Menina representa, não gasta e pega. E que a chave esquenta quando tudo isso pega. Por cima de mim, de um jeito louco. Vem o pezinho. Ela dança bailarina pra bailar. Enquanto nós contar, eu ruim dela, ela se bala. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só que encostar. São vale de uma chapada, dança frita lá. Quando a vida é viver, e poder do bom desfrutar. Temos Deus, vamos vencer. E não acho fácil chegar lá. Devemos procurar saber em qual caminho queremos trilhar. A saber escolher pra não sofrer. E pra um dia a gente chegará. Tem que entender que comigo é o resumo. Toda vida na norte, mano, eu sou vagabundo. Procura da riqueza, voltando por esse mundo. E a saúde vale pra todo mundo. Faço merecer, tô com o meu desejo. Faço merecer, cada vez que se muda. Tento merecer, porque o certo é o justo. Justo, eu quero mesmo a saia dessas meninas. E quando elas dançar, mexer, mostrar a roupinha. E dançar, só do remédio. Entra no clima. Stop, desktop. Vira tua sapatinha. Posição favorita, é o que me ensina. Vai balando em cima dessa batida, menina. Vai balando em cima dessa batida, menina. Algumas aprovadas, ela dança bailarina pra bailar. Enquanto nós contar, eu não ia lá, ela se bala. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só encostar. São vale tão vale de uma chapada, nossa brisa lá. Tava uma da pro ar, ela dança bailarina pra bailar. Enquanto nós contar, eu não ia lá, ela se bala. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só encostar. Não vale tão vale de uma chapada da brisa lá. Procura saber em qual caminho queremos trilhar. A saber escolher pra nós.